Salve, salve, Circuito Fora do Eixo, Telefone Sem Fio, edição número 30. 30 bate-papo, muita conversa, muita cobertura. A gente conseguiu fazer, chegar nessa marca aí, que pra gente é muito interessante, muito feliz. Um podcast que tem a intenção de ser laboratorial, experimental, onde as pessoas podem usar qualquer equipamento que tiver disponível no momento, qualquer tema, não tem nada preso, qualquer jeito, sem chavão mesmo. Já tivemos vários podcasts de sucesso, uns que não funcionaram tão bem, mas é isso aí, a gente pretende continuar, e esse podcast vem pra consagrar aí mais uma edição especial. A gente vai fazer o especial do Tendências Urbanas, que é um evento que o Coletivo Fósforos está fazendo juntamente com a Prefeitura de Sabará, pela primeira vez uma parceria concreta mesmo, de produção e realização. Muito interessante esse momento também aqui para o Coletivo Fósforos e Tendências Urbanas. E para isso a gente convidou aqui Lucas Augusto para bater um papo com a gente. Salve, salve, Lucas. E aí, salve, salve, galera do Telefone Sem Fio. Lucas é representante da Juventude Sabarense. Explica isso um pouco aí, Lucas, como que é essa função? A gente está lá na Coordenadoria da Juventude, Municipal da Juventude, né, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social do município. E o papel da coordenadoria é justamente pensar nessas políticas públicas que vão ao encontro daquela camada da população jovem, até os 29 anos, os seus 18, 16, até os 29 anos, atendendo aí com políticas que sejam interessantes para esse público. É massa que essa parceria veio através da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Juntamente com a Kelly Cardoso, que é a atual secretária. Foi uma demanda, que o interessante é que foi uma demanda do Fósforos, né? Sempre nos procuraram, preocupados com essa questão de formação de público no município, desenvolver algumas propostas, e aí procuraram a gente na juventude, e que acabou chegando até a Kelly Cardoso, que abraçou o projeto. E aí a gente já vem conversando desde fevereiro para dar o formato agora em maio e posteriormente numa data futura, uma outra, dar sequência a esse projeto aí. É isso aí, vamos falar do projeto então, já que você entrou em detalhes aí. O que é o Tendências Urbanas? Onde que surgiu? Você falou que veio de uma demanda nossa mesmo, do Fósforos. Eu acredito que o município sentia essa falta de diálogo mesmo entre a sociedade civil e o poder público, e a juventude também, que é muito marginalizada e não consegue se expressar, e às vezes não consegue se manifestar através de um debate antes de um evento maior e tal. O Tendências Urbanas, com essa primeira, nesse primeiro momento, ele vem com a temática juventude e cultura. Ele visa atender essa demanda, falta mesmo de formação de público, de não só criar e desenvolver eventos, mas sim, antes do evento, ter uma discussão, ter um diálogo permanente entre a poder público, a prefeitura, e aí a prefeitura através das suas várias secretarias, coordenadorias, e a sociedade civil, que nesse momento aqui é representada pelo Coletivo Fósforos. Então, a gente acredita, né, dentro do poder público, que a melhor maneira de construir políticas públicas sérias, consolidadas, e trazer a população para perto, para debater essas questões, é através do diálogo. Então, o seminário é uma ótima oportunidade para a gente construir essa proposta, dialogar e chegar num modelo que atenda tanto o poder público quanto a sociedade civil. Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. E você, como jovem, como você encara esse formato assim, de seminário, de debate? O que você vê assim? Bom, eu particularmente acho o seminário uma oportunidade fantástica para crescimento. Entretanto, eu acho que o pessoal tem um pouco de receio quando se fala a palavra seminário, porque imagina aquela coisa extremamente formal. E esse é um dos nossos desafios aí na produção do programa. É tentar, né, ter sim um ar acadêmico, a seriedade, mas não ficar aquela coisa cansativa, aquela coisa monótona. Fazer um seminário que a gente permita essa abertura com a plateia que vai estar lá, e trazendo pessoas diferentes para compor a mesa, do poder público e da sociedade civil, de instituições, do governo estadual, para debater, então para tentar dar uma quebrada nesse clima aí de seminário com coisa séria. E o lance do nome mesmo, Tendências Urbanas, Juventude e Cultura, você acha que tem a ver com isso, de ser uma tendência mesmo, do jovem começar a sair do eba-erro e tal. Primeira coisa, a gente tem que parar de ver o jovem como um cara alienado, um cara que é um sujeito problema, né? A sociedade encara muito hoje o jovem como um sujeito problema. E aí, quando a gente está chamando esse jovem para discutir políticas públicas do município, principalmente políticas culturais, políticas que vão atender a ele, a gente está mostrando que o jovem de hoje em dia ele está preocupado com as questões, sim. Ele realmente quer fazer o papel dele, ele quer fazer a parte dele, mas ele às vezes ele não encontra o caminho para posso direcionar para fazer essa parte dele. Então a gente acredita que um seminário pode ser um primeiro passo nesse sentido de trazer o jovem para a discussão, para a construção de políticas. Massa demais. Como que foi construído assim, como que foi o primeiro contato entre o coletivo e a secretaria? Como que você conheceu o trabalho do Fosta? Então, o Instituto Cultural Fosta, a gente já tem um conhecimento há um tempo aí, seja pela convivência com os membros, mas também pelos trabalhos envolvidos no SCAM 2009, que foi uma coisa fantástica. Desde o primeiro SCAM nós acompanhamos, foi em 2007? Foi, 2007. Nós acompanhamos, 2008. Na verdade, sempre houve uma parceria, né, da prefeitura, sempre teve. Ela sempre estruturou, né, ajudou no apoio. Desde o início do coletivo mesmo, acho que agora... A gente tá firmando, mas desde a produção, né, colocando, inserindo a prefeitura nos dois, no processo desde o início dele até o fim do pós-produção. Então a gente já tinha esse contato, já conhecia o trabalho que era desenvolvido aqui no município, mas sentia essa carência do coletivo, com a capacidade que tem, com o leque de contatos que ele tem, de trabalhar em parceria, vamos construir uma coisa junto, tá, tem algum problema na cidade, então vamos de encontro, vamos trabalhar junto, vamos fazer junto com a prefeitura, com a secretaria, com a coordenadoria, vamos mobilizar, acho que é por aí que caminha. E você, assim, fazendo essa ponte até lá dentro mesmo, com as outras secretarias, outros setores da prefeitura, como que foi? A galera participou, te ajudou, tem aceitado de boa, assim? Então, a participação, como eu disse, a gente levou para a Secretaria de Desenvolvimento Social, e da secretaria nós tivemos a oportunidade de levar o pessoal do Fóspis, né, para conversar com o próprio prefeito, que de imediato conheceu o projeto, achou, assim, fantástico, deu todo o apoio, e a partir daí o trânsito nas outras secretarias de comunicação, que deu o apoio, a própria Secretaria de Cultura, enfim, o pessoal deu o apoio para a estruturação do seminário e continua dando para a gente dar sequência a esse projeto que está sendo elaborado aqui agora. A gente vê, assim, que é um processo muito interessante, porque a constituição da prefeitura, assim, do poder público, é parecida com o nosso, assim, e esse seminário traz demandas que vai dessas, todas essas frentes de desenvolvimento, de comunicação, de cultura, turismo, tudo envolve mesmo. É legal você ver que as pessoas estão já conversando e tal, e trabalhando em conjunto, que é tentar fazer a coisa funcionar em conjunto, né, todo mundo dá sua colaboração lá. Massa demais. E agora, assim, como que vai ser esse seminário, assim? Então ele será dividido em dois dias, duas noites, né, no dia 5 de maio e no dia 6 de maio, numa quinta e numa sexta, e será dividido em dois temas, dois eixos nós iremos trabalhar. O primeiro tema focando na juventude e desenvolvimento local, ou seja, debatendo ali como o jovem ele pode se tornar protagonista na sua sociedade, na sua comunidade, e principalmente tentando despertar no jovem o interesse dele participar do desenvolvimento local, da participação, da construção ali, das políticas da sua cidade, principalmente do seu bairro. Então, para isso, aí nesse dia a gente terá uma mesa composta pela Clarice Libani, que é mestre em sociologia e é também responsável pelo projeto em Belo Horizonte Favela, é isso aí. Projeto muito legal esse também, né? Projeto tem uma visibilidade fantástica. Então, é uma pessoa muito interessante que acredito que tenha muito a contribuir. E a Carla Pereira, que é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que é responsável pelo ProJovem, no Estado, que é um programa do governo federal que visa trazer o jovem para a sala de aula e principalmente não fazer só uma formação acadêmica, mas assim preparar o sujeito para a vida dele. Então, uma pessoa bastante legal, a gente tem muita coisa interessante de escutar dela, muito caso, e muita experiência também para colocar para a gente aí. E o Rodolfo Goulart, que vai ser o representante do Circuito Fora do Eixo, que mexe lá em Ribeirão das Neves, eu acho. Parceiríssimo nosso aí também, É o Rodolfo, velho conhecido aí do coletivo Semifuso, um dos cabeças lá do Semifuso, que tem feito um papel bem interessante dentro do poder público também, tem feito esse link lá entre coletivo e poder público. Também acho que vai ser uma participação legal nessa mesa, né? E eu também estarei lá, né, compondo essa mesa, terei aí a oportunidade e a honra, enquanto coordenador municipal da juventude e também enquanto professor de curso técnico, de pré-vestibular, que a gente tem um contato com a sala de aula aí. E eu acho que a gente tem uma contribuição legal para dar aí nesse debate. Um debate que será mediado pela nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Kelly Cardoso. Mas isso tudo na quinta-feira, dia 5 dia de maio, partida 7. No dia 6 de maio, teremos lá aí o tema já é mais um tema mais abrangente, né? Abrangente que eu digo, que nós vamos lá parar na discutir região metropolitana e aí discutir aqui Sabará, que eu acho muito massa isso. Então, cultura e região metropolitana de BH. E aí no dia teremos lá a Kelly Cardoso novamente. É uma mesa bem interessante essa de sexta também, vai ter várias participações, né? Tipo, Léo Santiago do Forte vai estar presente, junto com o Lucas, também que é do coletivo Pegada, velho conhecido aí também dos ouvintes do Telefone Sem Fio, e agora também representante do Fórum da Música de Minas. Também vamos ter umas outras representações bem fortes aí na sexta-feira. Logo depois desse debate e tal, botar a galera para dialogar e conversar sobre os políticos, as formas de fazer, a gente vai cair para a prática mesmo. Ficar só no papo não adianta, não, né? Vamos cair lá em junho. Em junho, sim, acho que vai dar para sair. É um evento ali no local aí que tá, aí já vai numa outra ideia de seminário, né? Que é de ocupar os espaços ociosos da cidade. Então, lá na pista de skate, já trocamos uma ideia com a galera de lá. O pessoal achou massa, tá aí para estar apoiando a ideia também, porque é uma área. E o pessoal construiu uma pista de skate lá por conta deles mesmo, um espaço super bacana que tem na cidade, que até hoje não foi utilizado para nenhuma questão de show, um lugar que é uma estrutura boa e não foi utilizado. Então, levando para lá um evento voltado para uma outra área também, que eu acredito, eu não lembro se teve aqui na cidade, mas eu acredito que não, um evento focado mais no hip hop, que é uma tendência urbana crescente agora, né? Então, eu acho que vai ficar muito massa, assim, vai ser um fruto legal que o nosso Tendências Urbanas, Juventude e Cultura já vai colher já. É, mas também não ficar só no hip hop, né? Acho que todas não, as manifestações do... Tá aberto, né, pro rock, pro pop, ska, reggae, tudo que é aquilo que é cultura, que é expressão cultural, a gente tem que incentivar aqui, né, via prefeitura, via coletivo. Acho massa demais esse bate-papo, super especial aqui pra 30ª edição do Telefone Sem Fio mesmo. Vamos só reforçar então, Lucas. 5 e 6 de maio, 19 horas, no Teatro Municipal. Famoso Teatrinho, também Teatro conhecido como Fino. Casa da Ópera aqui de Sabará. Teatrinho bacana, melhores acústicas da América Latina. Se eu não me engano, é a melhor acústica da América Latina, melhor palco também. Então, já começa bem, né? Olha o local de estreia do seminário. É. O teatro já começando bem, né? Então, esse podcast vai vir acompanhado aí também de toda a divulgação que está sendo feita aos poucos na internet. É, você está ouvindo, você já está vendo a divulgação. Então, na pilha, essa arte do Luiz Conze do Pegada. Salve, salve, um salve bem forte pro Luiz, grande parceiro. E a Vanessa também, que desembolou a arte gráfica geral do Tendências Urbanas, que vocês estão vendo aí. A parceria do design do Forceps, Centro Multimídia do Forceps, com o Luiz Conze lá do Pegada, Centro Multimídia do Pegada também, dando esse grande apoio aí com essa logomarca, que ficou finíssima e eu tenho certeza que a gente vai usar muito tempo aí. Então é isso aí, galera. Deixa eu agradecer, pessoal. Agradecer a galera do Coletivo Fósforo, que abraçou com a gente esse projeto, a Secretaria da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, aos membros da Coordenadoria da Juventude, agradecer eles que estão ajudando a gente a tocar esse projeto e convidar o pessoal aí que está escutando a gente para participar, né? Vamos fazer a nossa vez agora aí, eu acho que é uma oportunidade bacana que está surgindo aqui na cidade, então vamos aproveitar, vamos lá participar, dê opinião, questione, vamos fazer a nossa parte. É isso aí, galera, semana que vem já tá na pinta, então você já ouve, já pega o pique pra marcar presença no teatro lá. É, o Tecnoart, junto com o Centro Multimídia também do Forte, vai tentar transmitir ao vivo. Então, se você estiver na web, fique ligado aí na transmissão do seminário, vai ser veiculado gratuitamente aí nas ondas radiofônicas da web. E o Telefone Sem Fio também, com certeza, vai estar lá na quinta para fazer uma cobertura massa também aí do seminário e tudo mais. Então é isso aí, blog.forceps.com.br, nosso portal onde você acessa o Telefone Sem Fio, coluna semanal radiofônica do coletivo Forceps. Isso aí, Escampo tá chegando, tem que deixar a nossa marca, lembrar do Escampo, festival, Escampo de experiências culturais e tudo mais, vem com o Congresso também Regional Mineiro. Vamos chegar todo mundo junto, Sabará vai bombar daqui pra frente a partir do Tendências Urbanas. É isso aí, também lembrar sempre do Fora do Eixo, que é a nossa rede, www.foradoeixo.org.br. E um grande abraço para todo mundo, para quem fica. Continue ligado sempre no Telefone Sem Fio. Tchau! Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.